olhava por ti. Quando me olhavas, eu sei, era como se o sol entrasse dentro de mim. Sim, sempre te esperei. Quando me tocaste, voei. E foi como se o céu ficasse perto de mim. E eu, que sonhava abraçar o mar, fiquei presa em ti. Nesse amor que me possuiu, como posso entregar-me a alguém outra vez? Se ainda te sinto tão perto de mim. O dia já nasceu, mas a noite insiste em ficar a viver no meu peito e cobre o meu coração. Vivo as recordações de um amor em que acreditei, mas que cedo acabou, e os meus sonhos de amor. E eu, que sonhava abraçar o mar, fiquei presa em ti. Nesse amor que me possui, como posso entregar-me a alguém outra vez? Se ainda te sinto tão perto de mim. Dentro de mim, sim, sempre te esperei. Quando me tocaste, voei. E foi como se o céu ficasse perto de mim. E eu, que sonhava abraçar o mar, fiquei presa em ti. Nesse amor que me possui, como posso entregar-me a alguém outra vez? Se ainda te sinto tão perto de mim. Este é o seu Canal 2 da Antena. Vem, meu amor, vem provar o que é bom. Bolo do Caco é tradição. Sempre cantinho, manteiga e alho. Só o cheirinho, eu já desmaio. Sempre cantinho, manteiga e alho. Só o cheirinho, eu já desmaio. Bolo do Caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do Caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca. Bolo do Caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do Caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca.

Thank you. Só queres brincar. mexe bem. Canal 2 da Antena Web. Por paixão, por alguém. Por mim tudo fizeste para não me ver chorar. Quantas vezes me embalaste sem dormir nem descansar. Noites em claro passaste. Mas eu te agradeço do fundo do coração. Peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Mãe, eu te agradeço do fundo do coração. Tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Ensinas agora, eu te agradeço, minha querida, noite e dia, qualquer hora. Tantas coisas tu me deste, quantas vezes a chorar. E se mais não me ofereceste, sei que não podias dar. Mas tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que me dê muitos anos para viver. Mas eu te agradeço do fundo do coração. Tanto amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Esta é a história do Manel, homem trabalhador, foi para o estrangeiro trabalhar. O Manel foi um dia para o estrangeiro trabalhar, sentiu falta da Maria, decidiu logo voltar. Como não tinha dinheiro para de avião regressar, o coitado do Manel lá teve que perguntar. Onde é que fica a Gar? Ai, onde é que fica a Gar? Onde é que fica a Gar? Fica a Gar do comboio. Onde é que fica a Gar? Onde é que fica a Gar? Onde é que fica a Gar? Fica a Gar do comboio. O Manel andava a rasca e no seu francês de atrapalhado lá dizia: onde é que fica a garra? Como ninguém lhe dizia, ficou a pensar para si que ninguém o percebia. Oh, cagar não era ali. Telefonou para a polícia, fez a pergunta final: ora então não há cagares como há em Portugal.

zangou-se comigo, mas depois abarou-te às escondidas, pedi mais. Queres tu, quero eu. Imba. Queres tu, quero eu. Queres tu. E quero eu. Imba. Imba. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui. Oh, mexilhão. Salve, salve, balão.